Esta semana, no Esta Semana... Confusão na Madeira, concertação social, greve geral na internet e um presidente pobrezinho. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens a alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por educação, notícias caricatas e seu, economia, tecnologia, vários temas que dependem de semana para semana. Aviso já que hoje o programa vai ser um bocadinho maior em relação ao habitual. Foi uma semana preenchida. Começamos, como é prática comum, por segunda-feira. Notícia pouco motivadora sobre a educação das nossas crianças. Apenas 8% dos alunos do 4º e 6º ano consegue escrever frases sem erros de concordância. Sem com S, não é sem, de sem, com C. Em ambos os anos de escolaridade, este foi o item das provas de frição de língua portuguesa realizadas em maio do ano passado por cerca de 216 mil estudantes que obteve a taxa de sucesso mais baixa, revelam os relatórios com a análise pormenorizada do desempenho dos estudantes divulgados no sábado pelo Ministério da Educação. No sábado, não foi ontem, foi no outro sábado, mas isto só ali na segunda-feira. Também na prova de matemática, houve consonância nas dificuldades demonstradas pelos alunos dos dois anos. Só 19% dos estudantes do 4º e 6º ano mostraram saber o que é o múltiplo de um número e o que fazer com um problema que envolva este conceito. Não sabem que, por exemplo, 4 é um múltiplo de 2 e 9 é um múltiplo de 3. Os itens que envolviam múltiplos de números foram os que obtiveram piores resultados nas provas de matemática. No 4º ano, apresentavam-se 4 números, indicando que alguns eram múltiplos de 3. Pedia-se ao aluno que explicasse o que teria de fazer para saber quais deles cumpriam aquela condição. Na do 6º ano, propunha-se um problema que envolvia múltiplos de 3 e de 5, onde num intervalo entre 30 e 50, os alunos teriam de identificar o total exato de moinhos em miniatura existentes numa loja. Foi difícil. Nos dois anos, em ambas as provas, os alunos voltaram a coincidir nas perguntas com melhores desempenhos. Na língua portuguesa, mais 90% acertaram numa questão de escolha múltipla, pois claro, na resposta que identificava qual a ideia principal do texto proposto para a leitura. A segunda questão com maior percentagem de respostas certas diz respeito à compreensão do número de linhas pedido para a composição. Na prova de matemática, em ambos os anos, as questões com melhor classificação solicitavam interpretação de informação contida num pictograma. Mais de 90% tiveram cotação máxima. No geral, os alunos mostraram melhores desempenhos na leitura e na área de estatística e probabilidades. Na disciplina de português, o 6º ano foi pior na parte da gramática e o 4º ano no domínio da escrita. Na matemática, os piores desempenhos em ambos os anos registaram-se na área dos números e cálculo. Vamos até à Madeira. E como todos, ou quase todos os saltos que damos até lá, é para ouvirmos o excerto de um circo. Foi na terça-feira, no Parlamento Local. O deputado madeirense José Manuel Coelho, antigo candidato à presidência da República, foi retirado à força do Parlamento Regional. Acabou mesmo por se confrontar fisicamente com os dois funcionários que o tentavam colocar fora do hemiciclo. Vamos ouvir. O senhor quer perturbar os trabalhos da Assembleia. Faz favor de sair daí. Sr. Deputado, faz favor de sair daí. Sr. Deputado, não faça essas fitas. Não se vitimize. Não se vitimize, Sr. Deputado. Não se vitimize, porque já está visto. Completamente desaustinado. Completamente desaustinado. Regresse ao seu lugar, que é aí onde deve estar. Seu deputado Sabino Correia, faz favor. E depois ouviram-se as reações dos outros partidos, todos eles muito contentes. Em primeiro lugar, lamentar a cena triste que se passou nesta Assembleia, vergonhosa, que é dois funcionários em plena atividade profissional serem agredidos, o que é um escândalo para esta Casa. Nós sabemos que há problemas graves na democracia na Madeira e sabemos que há problemas no funcionamento da Assembleia. Mas o que nós não admitimos é que esses problemas sejam resolvidos com atos de violência e, sobretudo, com atos de violência sobre pessoas inocentes. Eu não agradei os senhores funcionários da Assembleia. O senhor Paulo, João Paulo, eu agradei-me e torci-me um braço fora do alcance das câmaras. O CDS apoia integralmente o senhor Presidente desta Assembleia nas suas decisões no que tem a ver ao bom funcionamento desta instituição. E se for preciso por algum deputado da rua, conto com o CDS para esse feito. Se defendemos a democracia e o Parlamento, não podemos estar aqui com atitudes que estão a desprestigiar a democracia, o Parlamento e os deputados. O que falta dizer é que José Manuel Coelho foi expulso da cadeira de Alberto João Jardim. Eu explico. Coelho fez-se acompanhar de uma fotografia do presidente Jardim e ocupou a cadeira onde habitualmente se senta o presidente do governo do Regional da Madeira. Foi a sua forma de criticar a ausência de Alberto João Jardim e do governo na Câmara do Parlamento Madeirense para a discussão de uma proposta de lei do Partido Comunista Português. E assim, voltou a aparecer na televisão. Agora, a concertação social. Conheça as principais medidas acordadas. O acordo assinado na quarta-feira pelo Governo, patrões e a União Geral de Trabalhadores, como sabe a CGTP foi-se embora, vai alterar a forma como os portugueses se relacionam com o trabalho, nomeadamente através das seguintes alterações. E começa agora o testamento. Número 1. Os despedimentos e as rescisões amigáveis vão ser facilitadas. O Governo vai aprovar até ao final do ano uma legislação que permita reforçar a capacidade técnica das empresas, nomeadamente através do alargamento, neste caso, do acesso ao subsídio de desemprego por parte dos trabalhadores substituídos por trabalhadores permanentes. Número 2. A nova legislação dos despedimentos, que vai ser aprovada até novembro, leva em conta a dispensa do trabalhador por inadaptação, sem que isso represente qualquer modificação no posto de trabalho. O empregador pode, por alegar inadaptação caso haja quebra de produtividade do trabalhador, problemas de avarias nos meios afetos ao colaborador e riscos para a segurança. Caso o trabalhador seja notificado pela empresa por inadaptação, pode rescindir sem perder o direito à indemnização. Número 3. Eu não estou a dizer isto por ordem, propriamente o documento. É para diferenciar. Nos despedimentos por extinção do posto de trabalho, a empresa não é obrigada a ter em conta a antiguidade. Ou seja, os mais antigos deixam de estar protegidos. Outro. Indemnizações mais baratas para as empresas. Os contratos celebrados depois de novembro do ano passado vão ter direito a receber uma indemnização equivalente a 20 dias de salário por cada ano trabalhado na empresa, até um limite máximo de 12 retribuições base e dioturnidades, ou até 240 salários mínimos ou 116.400 euros. Para os trabalhadores que tenham um vínculo anterior a novembro de 2011, as regras anteriores mantêm-se. Siga. A obrigatoriedade das empresas contribuírem para um fundo de compensação com um valor até 1% da retribuição base e dioturnidades do trabalhador caiu, deixou de existir. Este esquema previa que o fundo comparticipasse até 50% da indemnização devida ao trabalhador, ficando por definir para onde vai agora a empresa descontar. Mais trabalho e menos férias. O acordo indica que os portugueses vão trabalhar mais dias sem remuneração por via de gozarem menos férias. As férias diminuem de 25 para 22 dias úteis, já que é eliminada a majoração de 3 dias que era dada aos trabalhadores pela sua assiduidade. Este imperativo deixa de fora os acordos de empresa assinados antes de 2003 e a medida só começa a produzir efeitos a partir do próximo ano. As pontes têm de ser marcadas no início do ano. As empresas podem decidir fechar total ou parcialmente sempre que os feriados coincidirem com uma terça ou quinta-feira, sendo que estes dias vão ser descontados nas férias dos trabalhadores, se a empresa assim o entender. O texto assinado entre o Governo, patrões e o GT prevê também a eliminação de 3 ou 4 feriados. Há aqui algum recuo relativamente ao que tinha sido negociado antes, que taxativamente eliminava 4 feriados. São eles o Corpo de Deus, que é móvel, o 15 de agosto, o 5 de outubro e 1 de dezembro. Uma falta injustificada ao trabalho pode implicar um maior corte de salário nos dias que antecedem ou se seguem aos fins de semana e feriados. Pode implicar a perda de remuneração do dia em falta e dos dias de folga ou feriados anteriores ou posteriores. O acordo mantém os limites do banco de horas negociados por contratação coletiva até ao máximo de 200 horas anuais, mas liberta as empresas para negociar com o trabalhador individualmente um outro esquema. Mais, o empregador vai poder aplicar 6 dias de trabalho à semana porque no acordo foi aceito eliminar o descanso compensatório, desde que se assegurem os descansos diários e o descanso obrigatório, normalmente gozado ao domingo. No fundo, a empresa pode pedir ao trabalhador para trabalhar ao sábado no valor semelhante ao do trabalho suplementar, 25% na primeira hora, 37,5% nas seguintes. Os feriados, que eram pagos a 100% e mais uma folga suplementar, vão ser pagos a 50% ou com um dia de compensação. Os contratos de curta duração, normalmente utilizados por atividades em que a sazonalidade é preponderante, passam a ter uma duração máxima de 15 dias, quando era de 7, sendo que, em termos anuais, não podem ultrapassar os 70 dias. O subsídio de desemprego sofre fortes reduções no valor e no tempo de atribuição. Atualmente, o desempregado tem um mínimo de 9 meses e 3 anos e 1 mês. 9 meses e 3 anos e 1 mês. Conforme a idade e o tempo de descontos. A nova legislação vai variar entre 4 meses e 2 anos e 2 meses. Sendo que os mais jovens perdem 4 meses de subsídio e os mais velhos perdem 1 ano de subsídio. Pois o que eu queria dizer é que o mínimo de 9 meses e 3 anos e 1 mês. 3 anos e 1 mês, tudo junto. O valor de subsídio é cortado em 10% se o desemprego não conseguir colocação, se o desempregado não conseguir colocação nos primeiros 6 meses e para os salários mais altos, o subsídio será no máximo de 1.048 euros por mês. No tempo de descontos também vai haver alterações, mas mais vantajosas. Para se ter direito ao subsídio, basta ter trabalhado 12 meses nos 2 anos precedentes, quando antes era 15 meses. Esclarecidos? Espero que sim. Não estão de acordo? Paciência. Como diz alguém que eu conheço, que lhe hão de fazer? A Confederação da Associação de Pais estranha que os preços das refeições das escolas sejam cada vez mais baixos e pede aos pais para estarem atentos ao que é colocado nos pratos dos filhos. Nós hoje temos preços de refeição mais baratos do que existiam há 4 anos, revelou a agência Luz o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, a CONFAP, Albino Almeida, contrabalançando esta realidade com o aumento do custo de vida. Para Albino Almeida, a descida de preços está relacionada com os eixos das empresas em conseguir ganhar os concursos. Só isso é motivo suficiente para estarmos atentos à qualidade e à qualidade dos elementos, à quantidade e à qualidade, defende Albino Almeida. À CONFAP, chegam várias vezes histórias de escolas onde a comida não agrada aos pais por ser de má qualidade ou por ser manifestamente insuficiente. Ou seja, ou é má ou é pouca. Sem identificar os estabelecimentos de ensino, Albino Almeida exemplificou com um caso em que foi servida uma sopa aos alunos sem qualidade e outro em que as doses da carne eram manifestamente reduzidas. O responsável diz que ainda hoje guarda as fotografias tiradas às refeições colocadas nos pratos dos alunos. Apesar de minimizar as críticas das associações de pais, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamento de Escolas Públicas, Adalmiro Fonseca, alerta para o facto de um número inferior de empregados na cantina poder corresponder a refeições menos saborosas. Já me queixei disso da minha escola. Cortaram nos funcionários e o serviço, obviamente, ficou pior, porque a comida não era servida com a rapidez necessária e esfriava, disse Fonseca. Albino Almeida reconhece que sempre que foram feitas queixas, a qualidade da comida melhorou substancialmente. Vamos ver. A long, long time ago, on the world's largest network of interconnected computers, those lolcats used to make me laugh. And I knew I could make a joke and not be sued by nasty folk on the RIAA's behalf. A internet esteve em greve na quarta-feira. Quer saber porquê? Mesmo que não queira, eu vou dizer na mesma. Diversas plataformas, utilizadas pelos internautas diariamente, decidiram limitar os seus serviços como forma de protesto contra duas propostas de lei anti-pirataria. Os Estados Unidos da América podem aprovar essas leis nos próximos dias. Sites como a Wikipédia, a WordPress ou o Reddit estiveram de luto pela internet. A medida surge para demonstrar aos utilizadores como seria a internet se as leis fossem aprovadas pelo Congresso norte-americano. O Protest IP Act, PIPA, e o Stop Online Piracy Act, o SOPA, são duas propostas de lei que, a serem aprovadas no dia 24 de janeiro, ou seja, na terça-feira, obrigariam os donos do website a pré-censurar os conteúdos alojados por outrem, impondo regulamentos restritos aos negócios online. Websites como a Google, o YouTube ou o WordPress, que vivem de conteúdos colocados com os utilizadores, deixariam de conseguir desenvolver o seu negócio de forma normal, pois todo o conteúdo teria de ser escrutinado. A título de exemplo, os vídeos de versões de músicas que povoam o YouTube deixariam de ser publicáveis, pois os seus autores estariam a violar os direitos de artistas que imitassem e poderiam até ser presos por cometer essa infração. Alguns nomes sonantes do mundo online juntaram-se a este protesto. Enquanto alguns websites como o Reddit decidiram mesmo não permitir o acesso a nenhum conteúdo durante 24 horas, outros optaram por formas mais simbólicas de dar a cara contra a proposta de lei. a pesquisa do motor de busca Google, por exemplo, aparecia na quarta-feira com um logo da marca censurado. Na altura em que este artigo foi escrito, no entanto, a versão inglesa do motor de busca já não tem um logo negro, mas apresentava, por baixo das opções de pesquisa, a frase Tell Congress, please don't censor the web. Diga ao Congresso, por favor, não censurem a web. Com uma interligação para a posição da empresa relativamente à possível lei. Na Google, garantem, combater a pirataria online é importante. A maneira mais efetiva de deitar abaixo sites pirata é através de uma legislação específica que lhes retirasse fundos. Não há necessidade de obrigar as redes sociais, blogs e motores de busca norte-americanos a censurar a internet ou deixar de lado leis existentes que possibilitaram o crescimento da web, gerando milhões de empregos nos Estados Unidos da América. Já a Wikipédia inglesa foi talvez o caso mais mediático. Decidiu mesmo não permitir o acesso a conteúdo na língua original, em inglês, deixando antes uma mensagem contra a lei, onde se podia ler Imagina um mundo sem conhecimento livre. E aí encontrava-se mais informação sobre a SOPA e a PIPA, aquelas leis que falei no início. As restantes versões da Wikipédia estavam a funcionar, tendo a equipa deixando a possibilidade às comunidades locais de participarem ou não do protesto. Na versão portuguesa, por exemplo, estava tudo funcional, mas foi possível ver em cima um banner, um pequeno aviso, onde se lia a Wikipédia precisa que a internet permaneça livre, com um link para a informação em português sobre o assunto. Cavaco Silva esteve cá no Norte. Não sei se ainda está. Ontem esteve, por exemplo, em Guimarães, na capital europeia da cultura, em 2012. Mas, passando à frente, o Presidente da República inaugurou na sexta-feira as novas instalações das Faculdades de Medicina e Farmácia, bem como do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o ICVAS, tudo pertencentes à Universidade do Porto. À margem das formalidades, disse que aquilo que vai receber como reforma, quase de certeza que não vai chegar para pagar as suas despesas, recordando que fez poupanças ao longo da vida. Cavaco Silva foi questionado por um jornalista sobre o assunto, sobre o facto de poder receber subsídio de férias e Natal pelo Banco de Portugal, isto porque, também na sexta-feira, o Banco de Portugal anunciou em comunicado que os seus membros do Conselho de Administração abdicaram de receber os subsídios de férias e de Natal, adiantando o mesmo documento que o processamento dos subsídios aos reformados está em suspenso, aguardando-se ainda pareceres oportunamente solicitados. Então a resposta do Presidente da República foi esta. Eu descontei quase 40 anos, uma parte do meu salário era a Caixa Geral de Aposentações como professor universitário. E também descontei alguns anos como investigador da Fundação Carlos Gulbenkian. E de receber 1.300 euros por mês. Eu não sei se ouviu bem. 1.300 euros por mês. Quanto ao fundo de pensões do Banco de Portugal, para o qual eu descontei durante quase 30 anos parte do meu salário, eu ainda não sei quanto é que irei receber, mas os senhores não terão dificuldade. Eu fui um funcionário de nível 18, que exerceu funções de direção. Tudo somado, o que irei receber do Fundo de Pensões do Banco de Portugal e da Caixa de Alimentações, quase certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas, porque, como sabe, eu também não recebo vencimento como Presidente da República. Coitadinho. Cerca de 1.000 pessoas marcharam ontem à tarde pelas ruas de Lisboa para mostrar indignação contra as políticas do governo, num protesto organizado pela plataforma 15 de outubro, em que se registaram confrontos. Um grupo de cerca de 10 elementos do movimento da oposição nacional, que na rede social Facebook se identifica como nacionalista, envolveu-se em confrontos com outros manifestantes. O grupo continuou depois na cauda do desfile, enquadrado por agentes do Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública. Isto porque começaram a chamar fascistas, outros a responder, vocês são isso, isso, aquilo, pomba, porrada. A plataforma 15 de outubro exige a suspensão imediata da dívida e está na rua para dizer basta de cortes na saúde e na educação, da austeridade, da pobreza e da fome, disse a agência lusa Filipe Roque da organização. Os manifestantes brandaram cartazes com inscrições como Esta dívida não é nossa, não somos lixo, protesto dos professores. 35 mil contra a precariedade e má gestão das contas é igual à prisão. Mas a melhor que eu vi foi em Braga, outra cidade que foi palco de protestos por parte dos manifestantes. Sabem quantos? Uns 6 ou 7. Estavam lá com um cartaz grande no meio de uma praça. Outros olhavam à volta e tal, mas ninguém se juntou. Dá muito trabalho. 7 dias em uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 25ª emissão. Chegamos às bodas de prata de esta semana. Voltamos aqui a 7 dias.